взгляд на плод цветов, о нем зарубан. Дату. 2420 6, 300 táxi até a ponte fora da piscina 0, via Índia Alfa no ponto de espera Chime Torre, 198 decimal 6, ajustado 1019. Startup approved, report red for taxi. Azul 406. Livre, alinhar e decolar da pista no zero, ventou no 30 graus com 8 nós, azul 406. Essa é Juliette pro 01 no voo, nominha 01. Boa tarde, essa é a identificação, desce a 4 mil pés, existe lá, chegada bom, que ajuste, 1019. Decolos 36, controle 120, décima 8, tem um bom voo e boa noite. 1208, 4206, boa noite, muito obrigado. Controle Salvador, boa noite, o azul 4206, livrando 1500 na subida Puca. 4206, boa tarde, contato radar, só 370, sai da Puca. 37 na saída pública, 4206 do azul. Delta Zulu chama a Torre Salvador 1186. Boa. Delta Zulu, livre prosseguir, final 97, reforça na curta, altímetro no 09. Só retornando, oriente aí com seu tratorista a empurrar sua aeronave lá na entrada do PAT 3, de modo que vai passar aí um Alfa 332 com grande envergadura, ok? Ok, vai colocar lá no PAT 2? O PAT 3, eu peço pra empurrar um pouco ao fundo lá devido à envergadura da aeronave que vai passar aí no táxi, ok? Perfeito, tá empurrando até o PAT 3 então, 1, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, pushback, está na terra. Stand by 2 minutes to go 1856. Stand by, go 1856. Solos 39, então boa noite, até o Oscar Zulu. Aguarde para a copa. Salvador, é Portugal, 022, ready for taxi. Portugal, 022, taxi up over the 2, will charge on 010 by Menepo, India and Alpha, right for takeoff tower 118.6, Portugal, 022. Max building point, runway 10 by apron 1, India, Alpha, building point, runway 10. On only point 118.6 power now 022. That's right. O Olympus 01 é o solo voltando. É, recebemos o plano, é voo local, é circuito de tráfego. Ciente. Com 1.000 pés, ciente para o circuito de tráfego, pista no zero. Com primeira decolagem com curva à esquerda. A frequência do controle, caso necessário, 1208, acione o código 0150, Olympus 01. Olympus 01 no centro, será o número 4 na decolagem, pistão no zero, inicie lentamente o reporte na interseção. Temos o número 1 Airbus taxiado, o número 2 no segundo da TAM e no terceiro aeronave da Gol. Seu tráfego número 4 na decolagem. Informe na hotel para cruzamento da pista Olympus 01. É 201, boa noite. Mantenha escuta um instantinho, por favor. Então, 3567, qual o seu estimado para o táxi? Agora, siga o Airbus da Air Portugal até o ponto de espera da 10. Quando lá, chame a torre em 118, meia dúzia, o TAM 3567. Go 1856. Estimate 2 minutes more. Number 1 is Airbus 332 Air Portugal Company. Number 2 TAM Company. Your track is number 3. Stand by to start pushback and start. Stand by, go 1856. Salvador, apresentando 8487, está no pátio de carga. 370 Recife, copia. Qual nível para Recife? 370. Para Recife, 370. Sente. Um minuto para cópia, o ápice a cargo 8487. A sua escuta está sendo da Sierra. Ok, prepare, a saída será Puca com transição Aracaju, ok? A prevista é Puca com transição Aracaju. A prevista é Puca Aracaju, certo? 8487. O Chané 6201, prepare Dael Leda Bridge, aguardando cópia 6201. Dael Leda Bridge, Chané 6201. Índia Delta Bravo, boa noite, prossiga. Em qual local o senhor se encontra em Salvador, em qual pátio? Atenção da 17, pátio 5, sente. Um minuto para cópia, Índia Delta Bravo, para Fortaleza, a prevista é Momo Froti. O Chané 6201 está pronto, cópia? 6201, Galeão 360, apenas o Lu 10, decola 10 com primeira curva à direita, da El Leda Bridge a saída. Controle em 1208, a torre em 1186, seu transponder 5431 no Chané 6201. Chané 6201, cliente autorizado para vir nele, nível 360, saindo da El Leda Bridge, depois do Lu 10, ok, confirmando destino Galeão, correto? Afirmo, Galeão, é mesmo. Sente, informe para o posicionamento 6201. Sente, 6201, o gol... Confirmando, o ápice é 8487, copia? 8487, copia. Go 1856, clear to push and surround the port right attacks, go 1856. Roger, report west for taxi, go 1856. O ápice a cargo 8487, autorizado para Recife. Nível de voo 370, Aperuísque 58, decola 10, com curva à esquerda, saída Puca. Transição Aracaju. O controle em 1208, a torre em 118.6. Seu transponder 5447. E confirmando, a primeira curva será à esquerda após a decolagem para o ápice a cargo 8487. 8487, Salvador, Recife. Decola da 10, na Puca, Aracaju. Sobe para o 370, Aperuísque 58. 186-208-5447, após 2000, curva esquerda. Afirmativo, correto. No PAT 3, informe para puxa acionamento, o ápice 8487. Chama na, para pushback, 8487, grato. Índia Delta Bravo, está pronto, cópia. Para Fortaleza 390, a rota é a Perzulu 19, decola da 17 com primeira curva à esquerda, perfil da saída Momo, transição Froti. Frequência do controle 1208, a torre em 1186, seu transponder 5124, Índia Delta Bravo. Torilhão, 1201, boa tarde, bom voo. Oi, boa tarde. Como é O 5, para acionamento, táxi, decolagem da pista 17, chame direto à torre em 1186, Índia Delta Bravo. Salvador, você é 6143. 6143, altímetro no 0, no 9. Confirme se está baixado e travado. Ainda não. Salve Salvador, boa noite, 76720. Autorização Galeão do nível 360. 6720, Galeão, 1 minutinho para cópia, 6720. Prepare daí o Leda Bridge e aguarde cópia. Vai levar para o Leda Bridge agora. Have a good trip and good night. Roger, taxi above the 2-0 short runway 10, by Indian Alpha, right for takeoff tower 118 to small 6, wheel 1856. Vehicle taxi above the runway 10 by Indian Alpha, taxi right for takeoff tower 118 to small 6 to 50, have a good time, go 1856. Have a good flight. Sendo Delta Bravo, reporte para ingresso no 7. Movimento 7-2-0, cópia. Pronto, cópia. Movimento 7-2-0-3-0, Galeão, VPZ1-0, nível de voo 360. Decola da pista 1-0, com a primeira curva direita. Entrada da Euleda, pós-bridge, acena transponder 5443. Controle da PR 1-0-0-8, torre 1-1-8-0-8. 0360, viagem de Lua 90, chama Galeão, decola da 10 com primeira da Euleda, após Linda Brinco, 5443, controle 1208, torre 1086, está no gate 62, eu não me recebo 20. 720, cotejamento correto, chame para puxa, só não. Separado. Bora, visual com rato. Guardião 04, chama a torre, 1186, bom porto. 1086, grato. Torre Salvador, o Guardião 04 na rotatória para regresso de pouso na rota. Tio Guardião 04, altímetro 1-0-9, reporte curta final da 1-7, o vento 1-3-0 graus com 0-8 nós. 1-0-9, reportará na curta final da 1-7, o 04. 1-4-3 da Oxané, solo 852, à direita 1-2-1-9, solo, boa noite. Boa noite. 3567, o vento 1-2-0 graus com 0-8 nós, tem livre decolagem, pista 1-0. Tem livre decolagem, 3567. Na... Negativo, Índia Delta Bravo, mantenha a posição. Cheque até ponto, até a intersecção de hotel, chame para cruzamento da pista. Confirme que chamou o som anteriormente. 8487 pushback, Jana. Autorizado pushback, chame táxi ATSA 8487. Chama a ATSA, 8487. Fala, Luciano, é 6143. Xené 6143, você quer táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Reportará. Decolo 53, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. 208, obrigado, boa noite. 6143, ingresso Juliette, portão 08. Juliette, foi. Controle Salvador, TAM 3567. 3567, boa tarde, contato radar Sobal 320, saída Argo. 320, Argo. 3894, desça via Mari, a 2000, pés de ajuste, 1019, reporte estabilizado no curso, localizador. 2000, reportar estabilizado, porta 3894, Porto Gal, 02 Sul, call now, receive center frequency, 125, decimal 45, informable, 126, decimal 85, boa noite, bom voo. 1545, 1685, reporte, call 022, muito obrigado. Autorizado, permanece a mesma saída. Serra Hotel, tchau. Compate, você se encontra, Serra Hotel, tchau. Compate, você se encontra. Autorizado cruzamento da pista no zero. Salvador, o F-7720, pushback estacionamento 62. Wait, Magro Flight. Outro 08, que é o Day, Golden 56. 3. Web 6720, autorizado para o estacionamento de Mitex. Ali está o táxi, 6720. Go 1856, good afternoon, sir. Radar contact on takeoff, climb and maintain flight level 390, book a departure. Well, 390, book a departure, go 1856. Céu, céu, tchau, operacionamento decolagem no 7M2, 198, seu meio. Polo 56, Guardião 04, autorizado backtrack, reporte livrando a pista. Tá bravo, autorizado ingresso, assenta o tráfego, está livrando a pista, pode prosseguir via pista. Reporte cabeceira 17, pronto para decolagem, ainda tá bravo. Bona 601, aguarde cópia. Salvador, Xené 6201, posição 4, posicionamento. Aguarde para posicionamento, Xené 6201. Guarda 6201. Olimpo 01, prossiga ataque via Juliette, Pati 1, Índia, Alfa na ponte para Chame Torre. 198, decimal 6, ajustado no 019. Autorizado, Alex. 3567. Obrigado. Melhorou. Autorizado, autorizado, táxi da ponte para da pista no 0, via Pátio, Índia, Alfa no ponte para Chame Torre, 198, decimal 6, ajustado no 019. No 019, ali no táxi, via Pátio, Índia, Alfa, ponte para da pista. Apsa 8437, confirme autonomia. 2:17. 2:17, obrigada. Apsa 8437, utilizado táxi para o ponto de fora da pista 10, siga o webjet, o senhor vai seguindo como número 2. O táxi segue o webjet número 2, na Apsa 8437. Complete, chame a torre, 18-6, bom povo. 18-6, obrigado, senhor, uma boa noite. Carona, mantém a posição. Após a decolagem da Delta Brava, manter por até 3.000 pés de solicitação do controle, ok? 2.60, boa noite, bom voo. 2.60, boa noite. Bono 273, desça 2.000 pés via Monte, autorizado a final do IRS X-Ray, reporte estabilizado, localizador, reajuste 1019. 2.000 pés via Monte, autorizado IRS, reporte estabilizado, ajuste 1019, Bono 273. Tá 3894, torre 1862, bom voo. Go 1856, 1856. Call on the center frequencies 125.45. If unable, 126.85. Good night, sir. Have a nice flight. System 125.45. System 126.85. Thank you. Have a good night. Go 1856. Decolo 02, mantenha a proa até 3.000, chama controle 120, decimal 8, então bom voo e boa noite. Boa noite. 394 no livre pouso, pistão no 0, vento 130 graus com 08 nós. Livre pouso na 10, 3894. Curso comete com orientação. 7, suba para o nível 390, mantendo a proa até 3.000. Após. Mantenha o perfil da bomba, transfer front. Sente, após 2.000,